quem está a fazer a tua cabeça. E aproveita o fato de estares magoada. Sinto que many people quer te separar de mim e usam nossa briga para te afastar de mim. Baby, isso é jealous, I say. Just let me say something. Baby, não ouve o que eles estão a dizer. Eu sei muito bem o que esse people quer fazer. Eles só te querem separar de mim. Querem separar de mim. Não ouve o que eles estão a dizer. Baby, não ouve o que eles estão a dizer. Eles só te querem separar de mim. Te querem separar de mim. Just let me tell you something. Yeah, baby. Yes, people follow me, you know. Just let me tell you something. Just let me tell you something. Messi. Babe, esse people tá a pôr minhocas na tua head. Imagina se um chinês descobre, damn, tu estás dead. Yeah, e em boca fechada não entra mosca. Então desconfio que eles usam as bocas para criar moscas de CTs. Eu não sou um Superman, Spider-Man, sou teu man. Daí vem inveja que nesse caso até convém. Porque se não sentirem por nós, babe, vão sentir por quem? E os culpados somos nós por fazermos tudo bem. E dizem que o amor é cego, então o nosso deve ter um pau fodido. Porque ele consegue ver que só serás feliz se tu ficares comigo. Gás que estão atrás de ti? Eu conheço os 4-5. Mas não és da Dora Dorgos, baby, pelos estar de ouvidos. Baby, não ouve o que eles estão a dizer. Eu sei muito bem o que esse people quer fazer. Eles só te querem separar de mim. Querem separar de mim. Não ouve o que eles estão a dizer. Baby, não ouve o que eles estão a dizer. Eles só te querem separar de mim. Te querem separar de mim. Olha, se eu entrar num bar e entornar todas, podes crer isso não vai prestar. E se me deixares por causa dessas bocas, certeza que não vai prestar.